Graças a Deus. Dá um sorriso pro seu irmão aí. Dá um sorriso amarelo pro seu irmão aí do lado. Diz para ele assim: eu sou um projeto de Deus, meu irmão, e você também. Eu sou um projeto de Deus, não estou pronto ainda. Fala pro seu irmão assim: vamos abrir o Evangelho de João, capítulo 11. Que noite maravilhosa, presença de Deus. Essa noite é noite de ressurreição, queridos. Essa noite é noite que Deus veio para ressuscitar. Jesus está vindo sobre nós. João capítulo 11, estava Lázaro enfermo. Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer ao Senhor Jesus, a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Recebendo ele a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus, por ela, seja glorificado. Verso 5: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Disse, pois, aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falara a respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado de repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus que tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que agora tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho do Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha apresentado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos seus pés, dizendo: Senhor, se estiver aqui, meu irmão, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetavam, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que esse não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era esta uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para os céus, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados, com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Muito dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Querido, Jesus está vindo. Ele é o ressuscitador. Jesus é o consolador, o ressuscitador. Jesus, no seu espírito, nas suas intenções, no seu desejo de salvar, não se contém. Ele disse aos seus discípulos, vamos de novo para a Judéia. Vamos novamente para a Judéia. Os seus discípulos, mas mestre, esses dias estavam querendo te apedrejar, e o Senhor fala, vamos voltar para lá. E Jesus disse, nosso amigo Lázaro adormeceu, e eu preciso ir acordá-lo. Queridos, nós não conseguimos ver a vida como Deus vê. Nós não conseguimos ver pelo pecado, pela nossa ignorância, pelo tempo presente, pelas situações que nos acometem, que nos bombardeiam dia e noite, pelas angústias, pelas cobranças sociais, pelos projetos humanos, pela sobrevivência. Nós tiramos os nossos olhos daquilo que é eterno e só conseguimos ver aparentemente. Nós não conseguimos ver a vida como Deus vê. Os nossos olhos estão cegos. As nossas vistas, as nossas retinas estão esbranquiçadas, opacas. Não conseguimos ver como Deus vê. Nós estávamos ontem num treinamento do curso Aliança numa igreja aqui em Belo Horizonte, e ali estavam 4 igrejas representadas pelos seus pastores. E a necessidade, queridos, de que nas igrejas evangélicas haja um trabalho efetivo para salvar, reconstruir, ressuscitar a família, é tão assim imperiosa essa necessidade, é tão urgente. Tem famílias, queridos, vindo para a igreja, na UTI da vida, precisando serem sarados, serem curados, precisando desse toque de Jesus, precisando dessa presença de Jesus que vem no caos, vem na morte. Há 15 dias atrás, nós estávamos numa outra igreja, na sexta e no sábado, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, dando treinamento do curso Aliança. E eu fiquei muito impactado com o que eu vi naquela igreja. Queridos, os irmãos não oram naquela igreja com as suas esposas. Tem irmãos ali que nem oram em voz alta. Tem irmãos ali que estão fazendo 20 e tantos anos de casados, nunca oraram com as suas esposas. Eu ainda fico impactado com isso. Eu tive que dar uma bronca lá nos caras. Falei, o que é isso? Queridos, Adão foi chamado pelo Senhor para guardar o jardim, para dominar, para ser gerente, para ser dominador. Deus deu para o homem um espírito guerreiro. Deus deu para o homem um espírito conquistador. Deus deu para o homem olhos que veem o terreno do inimigo. Deus deu para o homem porte físico para ser um guerreiro. Porque essa é a natureza de Jesus. Jesus é o leão da tribo de Judá. Amém, queridos? Amém. Jesus é guerreiro. Deus é conquistador, é guerreiro. Ele conquista as portas dos seus inimigos. Mas ele também guarda a sua casa bem guardada. Jesus guarda a casa dos seus amigos. Jesus é o guardador da igreja. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Jesus inicia a nossa fé, termina a nossa fé. Ele é o alfa, ele é o ômega. Tudo aquilo que principia em Cristo permanece. Querido, Jesus é chamado para visitar mais uma vez a casa de Lázaro. Porque o homem daquela casa estava ferido de morte. Tem muita casa em que o homem está ferido de morte, adormecido. Querido, tem muita casa em que no homem não há mais fé, há autoridade. Não há autoridade para oração. Não há autoridade porque não há testemunho, não há compromisso com Deus. Jesus vem sobre aquela casa. A obra de Jesus naquela casa estava incompleta, queridos. A obra de Jesus na minha vida, na sua vida, está incompleta. Nós temos que cooperar com esta obra. Nós temos que ir atrás de Jesus, nós temos que confiar em Jesus, nós temos que nos valer do poder de Jesus, porque Jesus é o Senhor da vida e o Senhor da morte. Ele é aquele que pode trazer de novo à vida aquilo que está morto, aquilo que está adormecido, aquilo que está em letargia, aquilo que está fora do propósito. Não era o propósito de Deus que Lázaro falecesse naquele momento. Mas, querido, o inimigo anda à espreita, buscando nas famílias o seu cabeça. Satanás está investindo todas as armas que ele tem para abater o homem. Os homens estão enfraquecidos, roubados do seu propósito, roubados do seu chamado. Jesus é chamado, queridos, também o Cordeiro de Deus. Querido, o chamado de Deus para os homens, para nós homens, é que nós sejamos parecidos com Jesus, semelhantes a Jesus. O modelo de Deus, para mim e para você, cara. O modelo de Deus, para mim e para você, marido, rapaz, é o Senhor Jesus. Porque Jesus cuida daquilo que está na sua mão. Jesus cuida bem daquilo que está no seu domínio. A família, querida, é dada ao homem. O modelo bíblico de família não é um homem e uma mulher que se unem, não. É um homem que possui um jardim e recebe como prêmio uma esposa. E agora, além do jardim, ele vai guardar a sua casa. Faça uma campanha de oração na igreja. E veja a estatística de homens e mulheres presentes. E nós vamos ver que tem algum problema muito sério com os olhos dos homens. A Jocum tem 70 mil missionários no mundo. Essa proporção, há 30 anos atrás, há 20 e poucos anos atrás, era 60, 70% de homens. Você sabe quantos por cento de homens tem hoje? 20 ou 30%, dependendo do lugar. 70 a 80% dos missionários da Jocum no mundo hoje são mulheres. Onde estão os homens? Adão, queridos, achou que estava tudo certo. Achou que estava tudo bem, ele estava ali no jardim. Deus falou: olha, Adão, vou te dar um presente maravilhoso. Você vai dormir e a hora que você acordar vai ter um presente. E quando ele acordou, gente, tinha um presente lindo ali. E ele deu um uau! Está lá na Bíblia. Quando está assim, esta afinal, aquilo ali não tem tradução no português. É como se ele batesse o pé. Lá o originário é como se ele batesse o pé umas duas, três vezes e falou assim: uau! Que é isso? Até agora eu só estava vendo girafa e leoa. Até agora eu só tinha visto elefanta. E agora esta final. Que é isso? Glória a Deus, ele foi para a galera, balançando a camisa. Ah, gol, sou campeão. Queridos, como diz o outro, o inimigo está furioso, né? Meus irmãos, Adão achou que estava tudo bem. Ele estava no jardim, ele tinha suprimento, e Deus colocou no coração dele: você está aqui, velho, para guardar o jardim, governar, ser gerente, ser senhor, gerenciar aquilo que eu coloquei na sua mão, o jardim e a esposa que eu te dei. E ele ficou: beleza, a vida está ótima. Só que ele não entendeu, querido, que havia um inimigo cruel, perverso, perigoso ali naquele lugar. Havia um inimigo, queridos. Satanás rondava aquele casamento, aquela casa. Você está entendendo e você sabe o restante da história. Querido, Satanás está fazendo a mesma coisa. Deus vem na nossa vida, traz esposa, traz filhos, e quando um casal se casa, aquilo alegra o coração de Deus, o suprimento vem, a porta abre, Deus manda emprego, Deus manda suprimento, Deus dá carro, Deus faz milagres. Quando um casal se une, aquilo alegra o coração de Deus, porque há um mistério, há uma expressão de eternidade na relação de um homem com uma mulher. Não há expressão de Deus na relação de um homem com outro homem. Não há presença de Deus, não há glória de Deus na relação de uma mulher com uma mulher. Há a presença de Deus, a glória de Deus, a expressão de Deus na relação de um homem com uma mulher. Vocês estão me entendendo, né? Queridos, só que nós precisamos entender que há um inimigo que odeia a expressão de Deus em nós. Tudo aquilo que na sua vida for virtude, virtude verdadeira, difícil, né? Tudo aquilo que for expressão de espiritualidade, tudo aquilo que for expressão da natureza de Deus, da graça de Deus, do afeto de Deus, da eternidade de Deus, Satanás vai ter inveja, vai querer macular aquilo. Há muita expressão de Deus na hombridade, na masculinidade. Porque um homem que descobre o propósito de Deus para ele, que ele está próximo de ser um espelho, de ser imagem e semelhança de Jesus. É o nosso chamado primeiro. Caminharmos para nos tornarmos homens parecidos com Jesus, na sua natureza, nas suas atitudes, no seu caráter, na sua confiabilidade. O chamado de Deus para um homem, queridos, é que ele guarde o seu jardim, que ele ore com a sua esposa, que ele entenda que ele tem que pagar um preço. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus era submisso ao Pai, queridos. Jesus disse: o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão aquilo que vir fazer o Pai. Aquilo que ele vê o Pai fazer, isso ele faz. Está em João capítulo 5, verso 19. Assim também nós precisamos estar conectados no Senhor, ouvindo de Deus. Um homem precisa ter uma palavra de Deus para sua casa. Um homem precisa ter o seu coração conectado na presença de Deus. Um homem precisa ter a Deus como prioridade na sua vida. A sua relação com Deus deve ser a prioridade de um homem. Senão, querido, ele vai estar correndo risco de ir para a galera, de falar, oba, estou no jardim, vou passar o dia inteiro correndo atrás da minha Eva. E de repente, o inimigo está ali armando uma cilada, ele não vê, Satanás está na letargia e na ignorância do homem. Satanás rouba a sua casa, a sua esposa e os seus filhos. É o que nós estamos vendo. Nós estamos vendo uma sociedade de homens infantes, de homens que estão com seus olhos fechados para as realidades eternas. Querido, nós estamos debaixo de uma grande luta espiritual. Paulo desafia Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, se você quiser acompanhar comigo, nós vamos voltar em João. 2 Timóteo capítulo 2. Paulo desafia Timóteo. Tu, pois, filho meu, verso 1, 2 Timóteo 2, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis, também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo. E ele começa a dizer desse compromisso do soldado, que o soldado tem um propósito, ele não se envolve com os negócios dessa vida, há um propósito. O propósito da vida dele é satisfazer o seu Senhor. Eu queria dizer para você, meu querido, Paulo olhava para Timóteo e tratava-o como um discípulo, como um filho. Filho meu, busque homens fiéis. Timóteo era um rapaz novo, querido, e já era um líder, um presbítero na igreja. Formado por Paulo, cuidado por Paulo, amparado por Paulo, discipulado por Paulo. E agora Paulo fala assim, Timóteo, meu filho, fortifica-te nessa fé, nesta graça. Seja forte, seja um homem forte, seja um homem idôneo, seja um homem íntegro, seja um homem preparado. Fortifica-te na graça. E escolha homens fiéis, capazes de instruir a terceiros. Queridos, o que é que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo um chamado de Deus na vida de Timóteo. Você está acompanhando aqui comigo, querido? Vocês estão acompanhando aqui? Paulo está dizendo, Timóteo, não é para você. Assim como eu fiz você como meu discípulo, faça outros discípulos. De forma que esses discípulos também se fortifiquem na graça, sejam íntegros, sejam homens idôneos. Para que aquela terceira geração também produza uma quarta geração. Querido, esse é o chamado de Deus na vida da igreja. Esse é o chamado de Deus na vida da família. Deus é um Deus geracional. O Evangelho é geracional. O Evangelho restaura gerações. O Evangelho ressuscita a visão geracional de Deus em nós. Não é para nós, é através de nós. Deus quer trabalhar na minha vida. Deus quer me fazer estar na brecha como um guerreiro, lutando pela minha casa, lutando pela vida da igreja, lutando pelo Evangelho, para que através da minha vida surjam discípulos, cuidados, orientados, alimentados, firmados, para que esses discípulos, queridos, também discipule terceiros, terceira geração, para que a terceira geração discipule, que ensine, seja ensinado a andar com Deus, a ser íntegro, a ter a mesma visão geracional, para que aquela terceira geração também produza uma quarta geração. Se você puder, querido, leia o Salmo 78. Essa visão não é neotestamentária, essa visão é bíblica, essa visão é de Deus. Essa visão é eterna. Deus está gerando filhos, filhos estão gerando outros filhos, que estão gerando outros filhos, e essa é a história da igreja. Se nós estamos aqui crendo, queridos, porque muita gente pagou um preço em oração, em vida, em testemunho. Eu não tive a sorte, queridos, de ter um pai cristão. Eu não tive o privilégio de ter uma família cristã. Eu estou iniciando o cristianismo na minha geração. Aliás, eu nem posso dizer isso, porque minha mãe foi aquela que creu. Se eu estou aqui, eu já sou a segunda geração. A minha mãe creu, deu testemunho, amou na adversidade, amou debaixo da hostilidade de Satanás através da vida do meu pai, amou na pobreza, amou na bebedeira, amou diante da violência que havia dentro da minha casa. Satanás morava na nossa casa. Querido, nós tínhamos uma presença ruim de noite dentro de casa. Não havia um guardião, não havia alguém para se levantar e para orar. Porque quando um homem se levanta e ora na família, Satanás bate em retirada. Quando um homem se levanta para orar pela sua esposa e pelos seus filhos, ele põe muros de proteção. Quando um homem dá a mão para sua esposa e fala assim, minha filha, vamos orar, e abençoa os seus filhos, querido, Satanás bate em retirada. Nós podemos colocar limite na obra de Satanás na vida dos nossos filhos, mesmo eles estando lá no inferno. Você está entendendo, meu irmão? Coisas ruins acontecem porque tem pouca oração na vida da família. Precisa ter mais oração na igreja, mais oração na família. Precisa ter corações conectados. Nós precisamos de estar em sintonia com o céu. Nós não podemos ser como Adão, que estava ali, achou que a vida... Ah, minha vida vai acabar em paraíso. Eu tenho tudo o que eu preciso. E ele não sabia que o mal estava entrando na sua casa. Queridos, em nome de Jesus, nós precisamos nos levantar. Homens, quantas orações que você fez com sua esposa essa semana? Essa semana, quantas vezes você lembrou a Deus da vida dos seus filhos? Satanás não esquece os seus filhos por um dia sequer. Quantas vezes por dia que você põe a presença de Deus, o nome dos seus filhos e da sua esposa, meu irmão? Satanás não se esquece deles por uma hora sequer. A igreja brasileira, queridos, é pobre em discipulado. Nós, homens, somos infantis e imaturos. Como sociedade brasileira, nós somos infantis. Queridos, eu não estou falando de vocês, eu estou falando de nós. Nós temos uma extensão de sociedade. Eu estou incluído na sociedade, estou imerso numa sociedade pagã, afastada dos caminhos de Deus. Eu não tenho como expurgar isso de mim. Eu posso lutar contra valores hostis. Nós estamos vivendo dentro de uma Sodoma e de uma Gomorra, meu irmão. Se você não guardar bem a sua casa vai virar aquilo. Nós existimos enquanto sociedade, nós existimos enquanto família. A família, meu querido irmão, é uma expressão de nós. A força ou a fraqueza da família é uma expressão de nós, homens. Eu não posso evitar de um filho entrar numa crise, eu não posso evitar que uma doença assole a minha casa, eu não posso evitar de a gente ter um problema financeiro, mas eu posso me posicionar como profeta, sacerdote e rei na minha casa. Eu posso apresentar a minha família diante de Deus várias vezes ao dia. Eu posso lembrar os céus das necessidades da minha família. Deus tem nos chamado a isso, homens. Eu existo enquanto indivíduo. Enquanto indivíduo, querido, eu preciso de cura, de libertação. Enquanto indivíduo, eu preciso de maturidade. De aprender a amar, de deixar as coisas de criança, como Paulo diz em Coríntios 13. Quando eu era criança, eu pensava como criança, sentia como criança e aquilo acabava saindo em forma de fala. Porque eu penso e o que eu falo acaba saindo para fora. A boca fala do que o coração está. O nosso discurso, querido, é um discurso infantil. Mesmo as igrejas se medem pela audiência, não pela qualidade de vida dos seus membros. Nós precisamos amadurecer como igreja, precisamos amadurecer como família. Apontar menos o dedo para a igreja e para o pastor e começar a apontar o dedo mais para nós. Porque a igreja só vai ser igreja forte quando as famílias forem famílias fortes. E a responsabilidade é individual. Não importa onde você está, nem a comunidade em que você está. Nós achamos que estaremos muito bem quando estivermos debaixo de uma liderança forte, ungida. Não, querido, você estará bem quando você se posicionar como sacerdote da sua casa. Jesus cuidou de Lázaro e da sua casa, da sua família, dos seus amigos. Essa era a igreja. Quando eu vejo as palavras de Marta, crês tu isso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, filho do Deus, que devia vir ao mundo. Ela entendeu o evangelho plenamente. Marta, anteriormente, ela era aquela que corria de um lado para o outro, ansiosa, que nem o César Lara. Ansiosa, correndo, eu vou salvar o mundo. Vamos lá, vamos correr, vamos buscar, vamos atrás. E Maria estava ali, ouvindo as palavras de Jesus. E Jesus falou para Marta, Marta. Mas ela entendeu, queridos. O evangelho estava no coração dessa mulher. E as duas tinham fé, entendiam quem era Jesus. Senhor, se o Senhor estiver aqui, isso não teria acontecido. Querida, essa é a expressão das mulheres hoje. Essa é a expressão das irmãs hoje, da família. Oh, Senhor, se tu estiveras aqui, nada disso teria acontecido, Senhor. Lamento, pranto, luto, perdas, danos na família, nos filhos, porque Jesus não está ali. Querido, quem tem que buscar Deus na família é o homem. Ele impõe o ritmo. O Islã é uma religião machista, voltada apenas para a pregação para homens, porque ele sabe que quando um homem se converte, o homem leva a casa toda. De forma alguma estou tirando a responsabilidade das irmãs e o sacerdócio que Deus deu para elas. De forma alguma. Mas a família se perdeu, querido, quando o homem perdeu a sua relação com Deus. A família se perdeu. As drogas, a violência, a bebida, não são os problemas básicos da família, querido. Os sinais de deterioração na família, as preferências dos filhos, a falta de discernimento dos filhos, não são o problema. O problema, queridos, é que a figura principal da família, o pai, está adormecido. E nós precisamos, como igreja, orar para que Deus levante os homens. Homens, ore com suas esposas. Namorados, ore com sua namorada, viu, meu filho? Todos os dias. Eu estou falando com meu genro ali, ó. Seja o sacerdote que Deus te chamou para ser, meu querido. Ore com ela. Ela está achando bom lá, ó. Ore. Em nome de Jesus, esposo, esposa, orem juntos vocês. Esposa, esposo, conversem, invistam no casamento de vocês, façam cursos, sejam santos, guardem um ao outro, abra o coração com outro esposo, olhe os sentimentos dos seus filhos, da sua esposa, ouça o sentimento, ouça o coração. Eu estava meditando no Salmo 101, queridos, que é um salmo que Davi fez. E aquele salmo foi usado como um salmo de coroação. O padrão do rei. O padrão do rei é alto demais. Ele tem que ser o homem idôneo da nação, que não aceita a falsidade, que não aceita a injustiça. E ele diz assim: portas adentro à minha casa terei coração sincero. Verso 2. Portas adentro na minha casa terei um coração íntegro. Esse é o padrão para mim e para você, meu querido. Se levante e ore pela sua casa, em nome de Jesus. Pegue na mão da sua esposa e fale: minha filha, vamos orar. Vamos orar para que Deus faça o que Ele deseja fazer nas nossas vidas. Verso 11, desculpa, o verso 41, acompanhe comigo, querido, nós já estamos terminando. Aliás, eu não posso deixar de passar disso aqui. Vamos voltar lá para o 16. O 14, enquanto Jesus disse assim: Lázaro morreu. Vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo? Lázaro morreu. No 16, então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos: nós também vamos lá para morrer com ele. Misericórdia. Jesus falou assim: Lázaro morreu. E Tomé, que estava morrendo de medo ainda das pedras, que Jesus há poucos dias esteve por isso aqui para ser apedrejado, disse assim: pronto, lá vem Jesus querendo levar a gente de novo para aquelas pedras, mas vamos lá para morrer junto com Lázaro. Não bastasse Lázaro ter morrido, e nós também vamos. Querido, sabe que voz que é essa? É a voz do despropósito. É a voz da autopreservação. É a voz do que eu estou aqui para saber o que eu vou ganhar e não tenho compromisso com mais nada. Vocês estão entendendo, gente? Querido, há um propósito para mim e para você. Marido e esposa, há um propósito para vocês como casal. Busquem isso diante de Deus, serem úteis no reino de Deus, serem expressão de Deus, abençoarem outras famílias, outros casais. Pagarem o preço das pedras para irem abençoar outras famílias. Você tem que repartir aquilo que Deus está te dando, meu irmão. O que Deus está te dando tem que sair, tem que ser direcionado a outras vidas, seja na célula, seja num curso de família, seja no evangelismo. De alguma forma, o que Deus está te dando precisa produzir vida para fora de você. Se você também não teve o privilégio de ser estar numa geração de cristãos, você tem a responsabilidade de passar isso para frente, meu irmão. Forme gente. Forme pessoas. E uma boa medida, querido, é você começar a pastorear, cuidar do que estão dentro da sua casa. Filhos são cuidados e pastoreados por pai e mãe, não é por pastor, não. Quem tem que ensinar os filhos, sentar com os filhos, olhar nos olhos dos filhos, amar os filhos, abençoar os filhos, levar pedrada de filho, levar pedrada de escola e estar com o peito aberto, falar: pode vir pedra porque eu estou disposto a tudo pela minha casa. Vocês estão entendendo, gente? Até que ponto que você está disposto a amar a sua família? Até que os números aumentem? Porque quando os números vão aumentando, o número do orçamento, o número da cintura, não é? O meu número de cintura aumentou muito nos últimos anos. Eu estou por aí também, Sérgio. Eu estou no 48, estou doido para voltar para o 46, 42. Alguém me fala assim lá em casa todo dia: pai, faz pilates, faz caminhada, faz isso. Gente, eu estou dando 100% do meu tempo para trabalho e para o reino de Deus. Só se eu fizer uma academia lá em casa da meia-noite às 6. Se alguém quiser uma sugestão de abrir um negócio, abra uma academia de madrugada, vai ter gente lá. Abra uma academia para idosos, gente. Tá uma palavra de Deus, ó, debaixo da unção de Deus. Abra uma academia para idosos. Você aí que mexe com saúde, ó, você. Abra uma academia para idosos. Fazer pilates com os idosos. O povo vai viver muito, gente. Precisa chegar lá com saúde. Os pastores têm uma qualidade de vida péssima. Vocês têm que orar por nós. Queridos, nós precisamos entender a mensagem de Jesus. Passa aqui para o 41 agora. Tirar então a pedra. Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Glória a Deus. Queridos, a gente vê o momento. Deus nos vê na eternidade. Aquilo que Deus está fazendo, querido, Ele já fez. Está entendendo, meu irmão? Se você está clamando por cura, a cura já veio. Se você está clamando por libertação, a libertação já veio, Deus já liberou. Porque se Jesus está presente, alguma coisa boa vai acontecer. Se a presença de Jesus é cultivada no lar, coisas lindas vão acontecer. Libertação, graça. O inimigo vai sair, a morte vai sair. 43, e tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Queridos, eu estava há 15 dias numa igreja, olhando para aqueles irmãos, eu falei: Sandra e Jesus, Jesus e Sandra, me ajuda. E eu olhei para aqueles irmãos e falei: Senhor, eu quero tanto ajudar esses irmãos a se ajudarem. Queridos, às vezes nós vamos lá dar o curso para que eles montem os cursos de família e vão trabalhar, mascar, digerir aquilo. A gente gasta uma sexta à noite, um sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite, a gente sai de lá um caco, orando, buscando. Daqui 15 dias nós vamos fazer um Veredas, uma igreja grande, queridos, grande. Não há quase nada para a família naquela igreja. As igrejas, queridos, quase que não tem nada para cuidar, sarar de casais. Os casais são a fonte dos filhos. Se os casamentos estão doentes, os filhos vão estar doentes. Nós estamos ali, queridos, buscando essa palavra de Jesus: desatai-o. É minha responsabilidade, é sua responsabilidade como igreja orar, ajudar pessoas, a que elas tenham vida produtivas, que ela alcance o propósito de Deus para a vida delas. Vocês estão me entendendo? É sua responsabilidade, cutuca seu irmão aí, é sua responsabilidade orar por pessoas, ajudar pessoas. Alcance na sua vida e ajude gente a alcançar vida produtiva, vida limpa, vida desatada. Casamentos que fluam. Eu quero desafiar você, marido e esposa, a começar a produzir no reino de Deus. Eu também. Eu não tive um pai para me orientar, mas eu entendi que o Jesus é o meu Senhor. E Ele me conecta ao Pai, que pode me abençoar. O amor que eu não tive de pai, orientação que meu pai não conseguiu me dar, ele não conseguiu. Ele estava enganado, ele foi roubado na sua vida, na sua dignidade. Meu pai foi roubado na sua saúde, os seus bens. Ele fez escolhas ruins. Satanás tirou quase tudo da vida dele. No final da vida, querido, ele aceitou Jesus ali no leito de morte. Desse tamanho, com câncer, com cirrose hepática. Um pastor presbiteriano foi lá, fez um culto 3 anos na casa da minha mãe. Um dia o pastor João olhou para o meu pai e falou assim: Seu Jair, o senhor quer aceitar Jesus como seu Senhor? Querido, tinha um caco de gente ali naquele sofá. E ele fez assim, ó. Queridos, eu não sei. Nós não podemos medir isso na vida das pessoas. Mas ele era um caco de gente ali e ele falou: Eu quero. Daí 15 dias o pastor João foi lá, levou os presbíteros, fez um batismo nele. De aspersão, pegou água, botou na cabeça dele e falou: Nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido, eu estou esperando ir para lá, dar um abraço nele. Nós, eu vou falar para ele, nós dois estamos aqui porque Jesus é misericordioso. Amém, queridos? Querido, nós vamos crer em nome de Jesus. Essa noite é noite de ressurreição. Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Queridos, os homens hoje estão sem atitude, sem força, sem autonomia, sem fé, porque está faltando Jesus na vida dele. Homens, vamos buscar o Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. Quantos homens nós temos aqui? Eu dei tanta borrachada em vocês hoje, eu quero que vocês fiquem de pé em nome de Jesus. Homens, casados, solteiros, homens, eu quero dizer para você, querido, só de você estar aqui, você é uma bênção em nome de Jesus. Só de você estar aqui, você é uma bênção. Queridos, Deus tem muito para mim e para a sua vida. Deus quer nos abençoar, nos fazer crescer, nos fazer fluir no nosso chamado como homens. É uma bênção muito grande. Um homem que tem fé na família. Eu quero que você feche seus olhos agora em nome de Jesus. Minhas irmãs, vocês vão estender as mãos para nós e nos abençoar. Pai, que a tua graça, que a tua virtude, o teu amor, que o espírito de sabedoria, de revelação, se coloque sobre esses homens em nome de Jesus. Que se levantem como profetas, que se levantem como sacerdotes das suas casas, que se levante com fé, que se levante com um propósito, que sejam desatados em nome de Jesus, que encontrem um propósito para viver, para suas casas, como guerreiro, como igreja. Ó Deus, que se levantem fé, que levantem mãos santas, que levantem mãos de sacerdotes, para cobrir e para guardar Israel, que sejam atalaias nas suas vidas, nas suas casas, nas suas gerações, em nome de Jesus. Que se levantem, que sejam desatados em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, queridos, todos. Nós vamos participar da ceia, querido. Em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Os diáconos podem vir, queridos. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Olha o que Paulo nos diz, querido. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Homens, mulheres, maridos, esposas, jovens, a maturidade de Deus na nossa vida, querido, está na consciência do chamado de Deus para nós. Posicione-se nessa noite em nome de Jesus. Feche os seus olhos por um momento e diga ao Senhor: Senhor, eu quero me fortalecer, Pai. Limpa o meu coração de todo pecado, toda ignorância. Limpa os meus olhos. Eu quero entender, há um propósito para mim, para a minha existência. Ó Deus, revela-te a mim, em nome de Jesus. Que eu não viva simplesmente para salvar a mim mesmo, mas que eu viva para me doar. Que eu viva para experimentar o Senhor, o amor que veio do céu sobre nós. Se você precisa de um milagre hoje, querido, você vai falar: Deus, eu preciso de um milagre, eu preciso ser ressuscitado na minha fé. Eu preciso ser ressuscitado nas minhas finanças. Eu preciso ser ressuscitado na comunicação com a minha esposa, com meus pais. Eu preciso ser ressuscitado na relação com meu esposo. Peça um milagre para Deus, querido. Fala: Deus, eu preciso de um renovo do Senhor. Eu preciso da voz do Senhor. Lázaro, vem para fora. Oh, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.